0 pronto. Tá 3797, autorizado alinhar e decolar, pistona 0, vento 180 graus, 062. Além de decolar, pistona 0, tá 3897. 5781, livre táxi, Apache 1 Índia, ponto 090 Torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste de altímetro na 099. Vai via Índia, ponto espera, vai chamar 38. 95, e... obrigado. Passa 140, eu passo 206. Oxanã 620, no chama agora Recife. 1251, alterno 13325, Oxanã 620. Prossiga, 262 de novo, confere. O 6201 chama Recife 1251, alterno 13325. 351, 3325, 6201. Muito boa noite, Azul 2781, no próximo ponto de espera na 10 e pronto. Azul 2781, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Autorizado a alinhar e manter a pista no zero, Azul 2781. Sim. 362, comando autorizado, recordaremos para baixo. Tá 3297, decolou os 48, decolado os 48, controle e transfere no 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Tá 3097, está cruzando 2000 pés, solicita da El. Via saída da El, sobe 320, 3297. 3297, via da El, direto, direto da El. Via da El. Chama agora o centro Recife no 26 decimal 85, alterno 1254542. Centro Recife para Golfinhos, Arbora e Lefa. A saída prevista para Golfinhos, Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa, tá ótimo. 0, vento 170 graus, 0, 6, 9. Autorizado a decolagem da 10 Azul 2781. Gol 2781, decolado ao 50, controle transferido no 208. Vai chamar o controle 120, decimal 8, Azul 2781, boa. Controle Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 2781 no perfil da Arbor Elefa. Sobe 180, ia sair da árvore, vigilante. 180, restrições. 300, galhão. 781. Tô 3197, aguarde o copo, por Serra Kilo Índia, sua identificação. Serra Kilo Índia, nós via chegada, manda-se até o nível de voo 050, informe procedência. Libertad Gain, depositaram na 02 e 19 ajuste altímetro 1009. Carlos 09, autorização de saque, Pantera 3897, poderia aprovar o modo? Mantenha a saída 3897, aguarde. Aguarde. Está 3197, cobre? Volta, prossiga. Está 3197, autorizado Galeão, nível 300, decola 10, primeira curva direita. Saída da Eulena Irume, AP número 857, Moço. Transponder 5043, controle em 120, decimal 8. Número 857, decola da El Líder Irume. Após a primeira vez, 857, até Mulsu 5043. Transponder 1208, controle da 3197, porção 7. Está 3197, correto cotejamento, reporte pronto pushback. Camarada 3197. 6259, decolado ao 56, controle transfero no 208. Boa noite, 208. Motor de Salvador, muito boa noite, né? 6259, Nadael. Boa, 6259, sobe 360, valida. Proa de letra 360, 6259. Controle o 2781 azul, solicita voar direto ao destino. Confirme. Solicita voar direto, Vitória da Conquista, está cruzando 080, vai cruzar. Autorizado, sem restrições, voar posição Elefa, 2781. Elefa, grato, 81. Serra Kilo Índia, continue descendo 2000 pés, 1019 autorizado LS, a porta final. Serra Kilo Índia. 1019 autorizado LS. Afirmo no 099. Luna 099, autorizado com fins, nível 360. Decola da Luna 0, primeira curva direita, saída arbórea elétrica, Brasil 21. Aciona 5054 no transponder, controle 120, decimal 8. Correto, reporte pronto, pushback. Luna 705, autorizado Galeão, nível 360. Decola da Luna 0, primeira curva direita, saída da Eule da Irume, Panavedor de 57 Mou. 5064 no transponder, o controle 120, décima 8. 360 Galeão, decola da Luna 0, da Eule da Irume, Panavedor de 57, 5064, 208, Luna 705. Luna 705, confirmando o transponder 5064. 5064, 705. 705, reporte para o pushback. Boa tarde, 705. localizador, Serra Kilo. Chama a torre agora, 118.95. 118.95. Afirmo. Obrigado. É o Serra Kilo Índia, está no localizador. Papapá, Serra Kilo Índia, confirme intenções. É mais próximo cancelar e prosseguir para o 97. Papapá, Serra Kilo Índia, reporte para cancelamento da Estrela de Voo. Serra Kilo Índia. Salvador, 3197, cancelamento, portal 7. Se o 3197 está autorizado, pode ir para o táxi. Está para o táxi, está 3197. Serra Kilo Índia para cancelamento. Serra Kilo Índia para cancelamento? Afirmativo. Papapá, Serra Kilo Índia, clave instrumento cancelado agora aos 2204. Curva esquerda com base pela direita da 17, aguardando autorização para pouso. O ajuste de altímetro no 019. Índia. No 2781, chama agora o centro Recife no 288, alterno no 260. 288, 260, azul 2781. Passe aqui, Luíndia. Papapá, passe aqui, Luíndia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 7, vento 180 graus 059. Só confirme após o pouso, passe de estacionamento. Rapaz, é. É, de ponto autorizado, pista na 7. Opa, papapá, Serra Kilo Índia. Papá Romeu, Mike Eco Gillette, prossiga. Papá Romeu, Mike Eco Gillette, autorizado Valença. 2510, decola da 17, primeira curva direita, corredor axé, restrita ao 1000 pés até a liberação do controle. Aciona no transponder 0132, controle 120.8. Papá Romeu, Mike Eco Gillette, confirme o PLB por gentileza. 04 a bordo, acionamento táxi para a torre em 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1099. Papá Romeu, Mike Eco Gillette, chame táxi. Papapá, Serra Kilo Índia, no solo 06, autorizado backtrack, papá, até Baitel estacionar frequência livre. 3197, Libertáxi, Apache 1 Índia, ponto 090 Torre, 198, decimal 95, ajuste altímetro 1099. Parro, meu Mike, Eco, Juliette, ajuste altímetro 1099, reporte no ponto de espera da ONU. Salvador, muito boa noite, está 3197, ponte espera da 10, então. Então, 3197, autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, vento 170 graus, 049. Alinha de acolo, 0, está 3197. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, autorizado ingresso e decolagem, pistão na 7, vento 180 graus, 059. Prossiga. Afirma, autorizado alinhar e decolar, pistão na 7, vento 180 graus, 059. Mari arrival clear, descend to level 050, cemetery 109. Salvador, boa noite, está 3197, da El Alameda, está cruzando 1900 faixa. 3197, sobe 300 via saída da El, vigilância. 300 via da El, 3197. Boa noite, Salvador, muito boa noite, Papai Romeu, Mike, Eco, Juliette. Boa, Juliette, no meu pés no corredor, Axé. Juliette, no meu pés no corredor, Axé, Juliette. O 3197 para a cidade voar Irume, está presente? Não tem a via saída 3197 agora. Tem 3197. Campinas, confirme autonomia. 3 horas e 3. Civil Taxi, Apache 1 Índia, ponto 010 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 1019, gol 1099. Civil Taxi, ponto 0, 2295, ajuste 1099, gol 1099. Para o posto de assentamento, gol 1705, portão 2. 1705, após passagem da aeronave da companhia retaguarda, está autorizado, reporte para o taxi. Após a passagem da aeronave da retaguarda, veio o posto de assentamento, passa a fase 1, autorizado, informe estimado para pouso. 230, autorizado, sessão 025, a partir de agora a frequência livre para coordenação local, Mike Echo Juliette. 99, autorizado a alinhar e decolar, pistana 0, vento 180 graus 042. Ajuste de altímetro no momento, 1099. Autorizado a alinhar e decolar, dá 1090, com ajuste de 1099, 1099. São 31197, chama Recife, 125, decimal 1. 251, Matan 3197. 7, 1340, Campinas. 1705, livre. Tempo havia chegado 2010, livre aliás, ajuste no 020. Controle, gol no 099. Gol no 099, via saída Arbor, sobe 360. Arbor, 360, subindo via 1099. Salvador, boa noite, é o Papa Romeu Charlie Sierra, presidente da IAC. Boa, Charlie Sierra Eco, mantém via chegada Mari, desce até o 0620. 060 na Mari, Charlie Sierra. Existe a possibilidade no 099 voar Elefa? Mantém via saída no 099. Desculpa, pode repetir? Eu tenho a via saída para o 360. Positivo, via saída então. Estadual em área de decolar, pistana 0, vento 180 graus 059. A linha decola, pistana 0, volo 705. O centro, primeiro informado, um tráfego, nós somos número 2, aproximação, confirme. Quem está chamando? Protegiu. Go ahead. Just to confirm, are we clear to 2000, altimeter 1020? That's right. Okay, thank you, we were fine established. Controle, o Papa Romeu Charles de Eco, poderia confirmar o tráfego na nossa frente? O Charles Serra Eco é número 3 na aproximação, o tráfego à frente é um Airbus da TAM, 15 milhas. Sim, a gente poderia confirmar o nível? Cruzando uma centena, em descida para os 50. Ok, muito obrigado. posição por alguns segundos, um segundinho aqui. Cliente, o voo 705, reporte quando totalmente pronto para decolagem. Passar, 705. Decolagem autorizada, gol 1705, vento 180 graus, 05 nós. Lembre decolagem, fecha no 0, gol 1705. Controle, o tráfego precede o 3258 a esses 20 milhas na frente. Você é 3 mil pés. Que mensagem 3258? Pode voar duro então? Não, negativo. Mantenha a via chegada 3258. É. Ao 705, decolado ao 25, controle e transfere no 208. 1208, boa, 705. Patrone, esse é o 705 da Gol. 705, sobe 360, via saída da EL, vigilância. 360, via saída da EL, está em vigilância, 705. Se autorizar, pode voar da EL. Mas por enquanto a via saída, no 705. Vai manter, 705. Um teto a 2 mil pés, autorizado LF 1019. 1019, 850. Bono 099, voa UTIGIR, posição TIGIR, e chama o centro Recife. 1288, alterna 1260. UTIGIR voando, chamada Recife 288, 260, Bono 099. 1168, complete approach, contact tower 1895. 1895, go 1168 today. Charlie Serra Eco, desce para 4 mil pés, via chegada 1019. 1019, 4 mil pés, via chegada, Charlie Serra Eco. Salvador Tower, good evening, go 1168, establish on ILS, runway 10. Go 1168, I have inside check landing gear to clear to land runway 10, wind 170 degrees, 04 knots. Clear to land, runway 10, go 1168. Uno 68, no solo 30, libere a direita via Fox, a 121, decimal 9. 1219, boa noite, o nono 68. Boa noite. Underground, go 1168, runway location via Fox. Go 1168, approve taxi via Alpha Juliet, gate 07. Alpha Juliet, gate number 07, go 1168. Estou instalador, boa noite, Stan 3858, 1 milha do Stan, estabilizado. Só 3858, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus 059. Ok, livre pouso na pista do 0, tá 3850. Zero, 705, na possibilidade de dose. Ok. Cruzo 60, 705, possibilidade de dose. Mantenha a saída no 705. Chama agora o centro Recife, no 25, decimal 1, alterno no 3325, no 705. Uma boa noite, 705. localizado o loco Charlie Serra Eco? Charlie Serra Eco, chama a torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-8-9-5, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o Papa Romeu Charlie Serra Eco. Boa noite, prossiga. Do LS, o Charlie Serreco. Prossegue para pouso na 10 ou 17? 10. Gente, confirme o parque de estacionamento após o pouso. É, aerostar. Continue a aproximação aguardando a pista limpa e assistir ao altímetro 0020. Ciente. Então, 3858 no solo aos 34, libere a direita via ECO, solo 121 decimal 9. E aí, boa noite, Sérgio. Bom, Salvador, boa noite, eu tenho 3858 de volta. 3858, Traxivia Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Charlie Serreco. Controle Salvador, boa noite, bom 866. Vai ser toque de esquerda para evitar a formação. Tomou o controle? Bom 866, com informação Yankee, aproximando-se de Pavoga e tentando de esquerda para evitar a formação. 866. Esse aí mantém o nível de voo 050. Efetuando desvio, reporte ao término. Para instrução de ingresso na STAR, 1866. 1866, gente, após desvio, informa 7050, 1866. Romeu Charlie Serra Eco no solo, aos 37, liberia a direita via Eco, solo 121 decimal 9. 219, gente. Meu ou desvio voo 866? No 866 voa na proa de mar, intercepta a chegada, desce via até o 050-1020, ajuste. Sente via 050, proa de mar, intercepta, voo 866. Papa Romeo, Charlie Serra Eco, ingresso direto com Antônio Patiuno, prossegue táxi via Lima Mike até a Quebec. Na Quebec, torre 118.95. Papa Romeo Charlie Serra Eco, autorizado o cruzamento da 17 até Aerostar. Obrigado, boa noite. Alpha Zero, Inquiry, descending level 160, continuing my course on level. Alpha 083, this is meeting, flight level 050, fly Alagoinha, Icam, from Interceptor. Bom survival, Alpha 083, QNH 1020. Copy, descend level 050, the destination now 1030, bom survival, Alpha 083. That's right.